Chalé 6212, no solo os 21, direito 21 no solo. Tua direita, vai chamar o solo, confirma a frequência? 121 no solo. Ah, 121, não entendi, obrigado. Chalé 6212, vambora. Confirma centro e sinal, frequência 1285, alternativa 25, decimal 45, bom voo. 3025, 45, 9, 3, 4, 3, 6, 0, 0, do separa 2003, o ajuste 1096, autorizado LSFT, aponto estabilizado. Autorizado 2003, ajuste 1096, aponto estabilizado LSFT, 3600. Alfa Juliette para 05, Xané 2228, boa noite. Autorizado, Vitória da Conquista, DCT Elefa, DCT Opló, pós-direto, Vitória da Conquista, nível 180. Saída água, pós-posição Elefa, pistona 0, curva direita. Transponder 5407, frequência do controle Salvador em 120, décima 8. 3228, confirmando o transponder 5407. Corrigindo, 5407, Passarizo 2228, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. 268, boa noite. Autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230. Saída Pulca, transição Aracaju, pista no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5411, frequência do controle de Salvador em 120.8. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Ocorre a Pucca, na Aracaju, transição zero, curva à esquerda, zona 5411, controle 120.8, voo 1868. Voo 1868, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará. Tá, 3.000, chame torre 1895. Chamar a torre, 2.95, 3.000, boa noite. Salvador, boa noite, da 3600 no ILS X-Way, estabilizado para visual com a hora da. Da 3600, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 129. Autorizado pouso, da 10, da 3600. Gol 1170, autorizado Campina Grande, via peso Luno 0 até Neuma, após direto, nível 370, perfil de saída Pucca, transição Zipar, pistona 0, curva esquerda. Transponder 5415, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado nível 370, roda do Sona, peso Luno 10, Neuma direto, transponder Pucca, Zipar, cara do Sona esquerda, transponder 5415, mandando 208. Gol 1170, repita a frequência do controle. 208. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e saneamento. Reporte pronto, obrigado. Voltando 3600. Pessoal, faz 33, chama 21, Alisson. Colo 218. 21. 219. Tá 3600, boa noite, autorizado táxi, via taxi Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette 098, essa identificação dessa vez chegada a Mário para o nível 050, voa direto ao ITAP. 170, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Porta táxi, 170. Passarelo 2228, aguarde, DV09 da Gol, situando no 1-0. Ainda negativo. Ele já está pronto, o que eu posso deixar de ser o seu imediato. Gol 1970, solo. Gol 1970, solo. Entre coordenação de solo, informa a aeronave da parceria do futuro Augusto na remota 1-2 simultâneo. Entre o 1-2, então, 1-2. Passaria do 2228, em coordenação de solo, livre e acionar, chame pronto para o táxi. Em coordenação com o Golf, a aeronave, passaria do 2228, em coordenação de solo. Patrão, eu acho que é o hotel Kilo, good evening. Acho que é o hotel Kilo, could you confirm your flight level, please? Are you standby? Papa Romeo para Fox Mike, reduza para 230. 230, para Fox Mike. Então, lógico, até o Kilo, conforme o parking area, em Red Copy. Já fui a 2 via Golf 677, Flight Level 120, FID Coral, after takeoff right turn, runway 17, score code 5414, departure control, frequency 120.8. Autoriza para o do IDSA para o Gol 090? Negativo. Sim. Personal board. Roger, for setup and take off call tower 118.9528.1016. Gol 1868, livre acionar, chave pronto para o táxi. Autorizado para o táxi, 1868. 4 Kilo 3 to start up and taxi report to enter runway 147. Ready to enter runway 147. Formei o braço Fox Mike, decoração para o departamento, curva direita para 220, seu limite será o curso do localizador. Para 220, o limite é o localizador, braço Fox Mike. Meia, aguardando o táxi do Boeing 737 da Google. Tem que autorizar o táxi até o ponto 06, aguardando o colega da Google. Nono 972, boa noite, você viu chegada maior para o nível 050. Autorizada para editar. O meu braço Fox Mike completa a curva esquerda para 200, guardando o último vetor para o localizador. Esquerda 200, braço Fox Mike. Já vai atingir 4000. A Fox Mike vai separar 2 no pé, guardando o último vetor. Confirma a altitude, braço Fox Mike, vai ter coitado. 2 no pé. 2000, aguardando a última declaração para o localizador da Fox Mike. Meia DS estabilizada no 090. Vamos 098, contato final, chama torre 1-1895. 295, voo no 090. Romeu Bra Fox Mais para o localizador, curva à esquerda. Proa 150, reporta estabilizada. Agora à esquerda no 50, descendo para 2000, chama estabilizado, voo VLS, absoluto, estabilizado para a próxima. Plano 868, 173, 2 horas e 45, São Gonçalo. Plano 868, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 118 decimal 95, ajuste no 096. Exato, táxi. E ainda, quando está chamando a torre, 18 decimal 95, boa noite, minha noite, graças a boa noite. Marcelino 2228, siga o Zang 737 da Gol até o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 118 decimal 95, ajuste no 096. Passa vendo 2228, seguindo o colega da Gol pela Índia, no ponto para a semana 2, 118.95 grato. Zero autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 0 via Taxi Inter, quando o próximo chamamento em 118.95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. E aí, Bravo Fox Mike, estabilizado, ILS, pista no 0. Papai, meu Bravo Fox Mike, teve 118.95. 18.5, obrigado. Bravo Fox Mike, não funciona. Boa noite. Vai manter. Vale para o nível 060. 060, cara, vai. Salvador, boa noite, Papa Romeo Bravo Fox Trot Mike, estabilizado ILS X-Ray, pistão no zero, rebaixado e travado. Gente, Bravo Fox Mike, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Aguarde no pistão livre, Bravo Fox Mike. Luna 098, boa noite, autorizado táxi, via taxi Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette, posição 03, 098. Fox Mike, vento 100 graus, 109, autorizado pouso. Pouso autorizado, pista 0 para Fox Mike. Alfa Juliette, posição 03. Sente. Hotel Kilo Roger, you clear to enter runway 8, you're left to report line up from 107. Passagem da nave nacional, está autorizado ali a manter, boa noite, 68. Afirmo, após o tráfego final ali, está autorizado ali a manter. Certo, após a aeronave nacional, nem manter a 0868. está mantendo posição agora na liberação para a gente para a próxima conferência. Centro no 098. Fox Mike, solo 55, direito 211 no solo. Direito 211, braço Fox Mike, obrigado. Com ajuste 1016, autorizado sinal e nessa porta estabilizada. Companheiro estabilizado, bem 16, voo 972. 015, ambiente alto, autorizado decolar, vento 1000 graus, 8 anos. Bravo, Foxtrot, Mike, boa noite. Autorizado, táxi a Taxi Alfa, reporte na Juliette. Salvador, muito boa noite, passageiro 2228, eu posso esperar. Passageiro 2228, autorizado, Lima, mantendo zero. Além, mantendo zero. Decola 5000, controle 120 decima 8. Controle 120 decima 8, 0 com 868. Rocha até o Kilo, decola 5000, controle 208. Salvador, de Parker, lance de decima 8, acionando o Kilo. Gol 1868, acionando com o Kilo normal, você pode guardar no contato radar? Ah, ligado, 1868. Do balizador e reporte na Taxi Lima no através do 10, siga instruções do balizador. Sepuca. Número 230, minha pouca, boa noite, 68, possibilidade de árvore direta da Caju. Bom sucesso, eu consiste. Aguardando. Salvador de Pátio, Papa Tango, Oscar, Oscar, Tino, Gurigo. Papa Tango, Oscar, Tranquilo, Verde Conta, Cláudio, Red Level 120, vai a Coral de Pátio. Oscar, Cláudio, 120, Coral de Pátio, Oscar, Tranquilo. Tomo 062, R7, 2, no peso, ajuste 10 no meio, mexer 7, 2, 209, e reporte estabilizado. 10 no meio. Solo, solo, Mike, X-Ray Hotel. Mike, X-Ray Hotel, solo. Bom dia, solo de autorização, por favor, para o reboque da posição número 6 para a posição número 14, por favor. 06 para o 1-4, ciente, reporte na posição no 4. Ok, obrigado. Gente, eu fui coordenado com o fiscal de pátio, aguarde por gentileza, prosseguir até o ataque do Lima. Sinal Foxtrot Mike, na Lima transfere torre em 118-95. Costas 2, torre, 118-95, por favor. 118-95. Boa noite, chegou no 972 DMS. 972, continua a aproximação, é autorização de pouso. Guarda, 972. O passageiro 2228, que é colo 59, controle 2008. 208, grato, bom serviço. Posso, passa a pangol, senhor Otalquim, controlling IFI request, climb to flight level 125, ótimo até o fim. Controle Salvador, boa noite, eu passaria do 2228. Passaria 2228, sapato rabaço, para 180, via cedardo. 180, livre das restrições, cara. Afirmativo, sem restrições. Grato, passaria do 2228. Táxi, chame para o cruzamento da pista. 125. Volta a pista, do 125, volta até o fim. Pode entrar na pista se quiser, pode ir em frente, entrar na pista, taxi até a próxima interseção esquerda e livre para o 45. Afirmativo, autorizado pouso 100 graus 109. Pouso 972. Para o 2228, vou direto, Alefa. Para o Adi, Alefa, o bataria do 2228. Quero uma dor estabilizada. Estabilizado, pode ser mesmo. Faz o 462, vai tirar a aproximação, vai ter o exame todo. Última, última, ponto de título, 2285. 2085, boa noite, boa noite. No solo 03, direito 21 no som. Direito 219, obrigado. No 972. 21 com 1. 21, isso aí. Solo do 972, entrou? O 972 autorizado táxi, via taxi em Alfa, reportante da Juliette. Táxi em Alfa, da Juliette, depois para o 972, obrigado. Boa noite, meu ex-voltado. Confirma a frequência do centro, por favor. 2685 até o 92545. 2685, prato. Autorizado o pouso, 4062, vento 100 graus, 100 graus. Pouso, 4062. Gol 1972, autorizado ingresso Juliette, posição 09, atento ao reboque ingressando no, na remoto no 4. Juliette 09, gol 972. Azul 4062, solo 06, direito 21, solo. 21, solo, azul 4062. 4062, virou. Azul 4062, autorizando táxi via taxi Alfa, Juliette, posição 01. Alfa US 01, azul 4062. Decola 08, controle 1, 20, 08. 208, 970, obrigado. Controle, boa noite, gol 970. Gol 970, boa noite, estuda no nível 370, via saída Puka. 370, Puka, gol 970. Chalé 958, boa noite, você viu chegar da mar para o nível 050. Salvador, tá, Mike, XCO, Hotel, e fala o Stefano do Rebox, muito obrigado, bom dia. Salve, cliente, bom dia. Bom, 1238, boa noite, isso é chegada Master, nível 090. Aqui é chegada Mário para 090, voo 1228. Papatango, Oscar Hotel Chile, Southwest Miles, Southwest Oscar Rodovia, veja contact terminated. Contact Ilhéus, sucesso 120.1. Tango, Osta, Hotel Kilo, frequency Ilhéus, 120.1. Cabelo 2228, chama Recife, 1228. 1288, grato, bom serviço. Bom, 1170, chama Recife, 1268.5. 2685, 1170. 1228, reduza para 230. Tá, 250 está lido de restrições em TAP, desse para 2 no pé com ajuste no 015 e reporte estabilizado. 095, G7 no 3, controle salvador. 7 no 3. Controle 3, autorização natal. Olho 098, autorizado São Gonçalo, Serra Brava, Serra Golfe, Apesolo 10, saída Puca, transição Zipá, decola pista 10, primeira curva esquerda. Milho 370. Transponder 5420, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado São Gonçalo, nível 370, na saída Pucas e Passos, no 10, degolada 10 com a esquerda, 5420, controle 108, gol, 098. Gol 098, cotejamento correto, reporte pronto para o costume aqui em saneamento. Soltará. G27 no 3, vai escutar o controle salvador. Uno 2, 18, reduza para 2109, esse tem restrição para 3010, é justo 015. Teste 210, descendo para 3000 pés, sem restrições, com 600, igual 1-2-2-2. Afirmativo, 3.010, ajuste no 015, reduzindo para 2.10. Ajuda o 713 na escuta do controle. O 713 na radial 038, passado 4.2 milhas, oeste Salvador, escuta o controle, ascendente para trás.